a pena ter acordado cedo. Damn, olha essa vista, cara. Olha esse céu lindo demais, cara. Esplendoroso. Tô muito feliz de ser eu mesmo, tá ligado? Porra, é muito foda ser eu mesmo. Ainda mais num dia como esse, tá ligado? Damn, Jesus existe mesmo, tá ligado? Porra, tô feliz. Melado de mel. Ela me pergunta se eu amo ela. Coração gelado, cheio de sequela. É claro que não. Tô junto com Oli e não tem perdão. Cê me viu aonde tirar seu zoião. A luta do lado com outras oitão. Falou mais alto, não dei atenção. Ou falou sozinho ou com a minha mão. É Eda de boys, então pega a visão. São só 4 anos, tô indo pra 5 que tu fez num ano. Já fiz dormir. Não brinca comigo, não sou seu amigo. Tu tá de castigo, não colo contigo. Eu tenho uma bala com teu nome nela. Destino direto é pra tua testa. Olhei na tua boca, acabei com tua festa. Tua rima na peça, igual beijo de puta. Pode ir de Glock, se é isso que resta. Aqui na contesta, é o bonde da rua. Foda esse mano bucho, que fala pra caralho, mas não aguenta 5 round. Tu acha que eu ligo, tô cagando pro underground. É cada um por si no velho estilo, som de cloud. Big Mike tá se espancando nesse beat. Se você quer um hit, liga lá pro Ronaldinho. Eu não colo com comédia que vem só pra fazer média. Vou te colocar na rédea, tu vai ficar pianinho. É trash club, é trash club, ah. Ei, é trash club, é trash club, ah. É trash club, é trash club, ah. É trash club, é trash club, ah. Pô, sabe aquela vadia que você trouxe lá em casa aquele dia? Pô, viado, ela me passou um bagulho, mano. Meu pau tá coçando pra cacete, eu não sei o que aconteceu, mano. Você falou que ela é confiável. Filha da puta.